Let's get it, Jordan. Yeah, easy. Nike, Jordan. Yeah, easy. Nike, Jordan. Yeah, easy. Nike, Jordan. Yeah. Eu tenho o tênis louco tão raro, tão caro. O tênis mais louco do bairro. Meu bairro é simples, não tem asfalto, mas meu tênis valeria um assalto. Eu tenho um tênis caro tão novo, o mais louco e raro tênis do bairro. Meu bairro, humilde, dá um simplório. Meu tênis, vá que vale um velório. Roubados, invejosos dizem roubados, tão caros, impossível tê-los comprado. Eu tenho um tênis louco tão raro, e ando neles nas minhas ruas de barro. Meu bairro, tão violento e medonho. Barreiro, Vila Pinho, Lombrado. Berrados, aqui os manos não sonham, só fumam, vendem drogas e matam. Nem querem ter o tênis mais caro, o mais caro, o tênis mais louco do bairro. Eu tenho, chegou pra mim na caixa, nem precisei tirar o ferro da calça. Populares vão dizer que eu estou rico, só porque eu tenho tênis louco tão raro. Cafés da manhã, hotéis, tênis novos, meu coração batendo confortável. Eu tenho um tênis louco tão raro, tão caro, o tênis mais louco do bairro. Meu bairro é simples, não tem acesso, mas meu tênis é louco, olha o cadastro. Tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado.